pode se assentar. Glória a Deus. Existe uma presença muito preciosa do Espírito Santo aqui essa noite. E, meu irmão, antes da gente começar a mensagem dessa noite, a gente quer falar para vocês um pouquinho de algumas coisas que servem para o enriquecimento da sua própria vida, né? A gente tem uma livraria aqui na igreja e o nosso intuito com isso é que você possa continuar desenvolvendo a sua vida. É muito importante você estar aqui nos cultos, meu irmão. Existe sempre algo de Deus para a sua vida, algo que vem do coração do Pai para você. Mas, além disso, você precisa continuar exercitando. É como quando você está na escola, que você tem uma lição lá, você ouve na escola. Eu lembro quando eu fazia cursinho, meu irmão, e era um negócio violento, assim. Eu não sei como num vestibular cai tanta coisa. E eu lembro que o professor, ele ensinava uma coisa, ele falava assim: galera, a matéria dada é matéria estudada. Ele fala, aquilo que eu estou falando para vocês aqui, você tem que continuar estudando na sua casa, porque senão você nunca vai aprender isso. E a nossa vida cristã é a mesma coisa, irmão. Nós temos que continuar praticando, exercitando. Senão acaba ficando sem sentido. Você não consegue dar vida àquela que é a palavra de Deus. Então isso vai continuar nos seus atos de justiça, nos seus práticos. Quando você estiver na rua, quando você estiver nas situações do seu dia a dia, você vai exercitar a palavra. E também você precisa ter seus momentos devocionais com Deus. Você precisa ter também uma vida de oração. Você precisa ter uma leitura, uma vida de leitura da palavra. E na livraria a gente tem alguns materiais que são alguns livros paralelos, vamos dizer assim, à Bíblia, mas que são inspirados nela, nas histórias e nas revelações de grandes homens de Deus. Então tem três livros aqui que eu queria falar para vocês hoje. Esse primeiro aqui é do Rick Joyner, se chama O Início da Jornada. Eu vou falar para vocês, gente, eu vou confessar, eu não li esse livro ainda. Como é que você fala de um livro que você não leu? Mas eu já li outros materiais desse autor, é um grande homem de Deus. O livro da minha volta para a igreja foi escrito por ele, e O Mundo em Chamas, foi escrito pelo Rick Joyner. É algo que com certeza vai acrescentar algo para o seu coração. Né? Se você já leu Caçadores de Deus, né? Ou Caçadores de Deus 2, Buscando a Deus, Servindo aos Homens, você vai conhecer o pastor Tom Tiney, homem de Deus. Então a gente tem esse outro livro aqui, só R$29,90, Encontrando o Favor do Rei. Sensacional. E esse aqui que... talvez, assim, dos autores contemporâneos seja o que eu mais goste. Gosto muito do jeito da escrita dele, linguagem. Qualquer livro dele, meu irmão, que você lê é espetacular. Tem A Isca de Satanás, Espírito Santo. Tem o Implacável. Meu irmão, é muito livro. E a gente tem aqui o Extraordinário, que é do John Bevere. Então, se você quer acrescentar algo para a sua vida cristã, se você quer romper com os seus limites, se você quer conhecer coisas novas em Deus, não deixe passar na nossa livraria. Conheça esses materiais, adquira isso que vai ser muito crescimento para você. Amém, meu irmão? Vou pedir para que você abra a sua Bíblia lá no livro de Filipenses, no capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Meu irmão, existem palavras que são uma chave para a gente. Cara, se a gente entendesse a profundidade das coisas que estão escritas na Bíblia e nós conseguíssemos crer e vivê-las na sua profundidade real, nossa vida seria muito diferente. Olha só o que Paulo fala aqui para a gente. Filipenses no capítulo 4, só o versículo 13. Ele fala assim para a gente: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo aqui estava falando um pouco acerca da experiência que é viver na dependência de Deus. Porque ele estava falando que os filipenses estavam ajudando a vida dele. Então ele começou a falar da experiência de viver com Deus, que ele aprendeu a viver com pouco, que ele aprendeu a viver com muito e que também aprendeu a viver com nada. E que o grande sustento dele, a grande base dele, aquilo que fortalecia ele, aquilo que dava esperança para ele, aquilo que o possibilitava de continuar, era uma pessoa que o fortalecia, e essa pessoa era Deus. Então, se nós pudéssemos entrar nessa vida que está proposta aqui em Filipenses 4:3, meu irmão, imagina quando todos os seus recursos, quando todas as coisas da sua vida, elas simplesmente vêm de Deus. Quando Deus, ele é a fonte dos seus recursos, quando Deus, ele é a fonte da sua vida, quando Deus, ele é a sua esperança, quando Deus é a sua força, quando Deus é o seu ânimo, quando Deus é o seu recurso material, seu recurso espiritual, seu recurso físico. Imagina uma vida totalmente dependente de Deus. E se nós verdadeiramente entendêssemos isso, nós seríamos completamente supridos por Deus. Meu irmão, imagina a nossa fé chegar a esse nível. Foi muito legal porque o pastor na terça-feira aqui, ele estava falando algumas coisas sobre Paulo. E ele deu um exemplo assim que na hora, cara, deu uma vontade de ir embora, de vergonha da igreja. Assim, eu queria ir embora da igreja aquela hora. Fiquei com vontade de ir embora do culto, meu irmão. Ele falou assim, cara, os estudiosos, eles falam que Paulo deve ter vivido entre 62 e 69 anos. Paulo morreu, apesar de ser um velho, ele é um velho novo. Morreu novo, Paulo. Hoje alguém que morre com 70 anos morre novo. Se eu for no enterro de alguém que morre com 62 anos, eu vou falar assim, nossa, como ele morreu novo. Eu vou falar isso. E quando a gente começa a imaginar tudo aquilo que Paulo fez, e eu vou falar para você, meu irmão, eu acredito que tenha tantas outras coisas, talvez até maiores, que não estão contidas aqui na Bíblia. Eu não consigo imaginar que Jesus Cristo só fez aquilo que está escrito aqui na Bíblia. Meu irmão, Jesus Cristo fez muito mais. Tenho certeza disso. Só que Deus quis que nós só soubéssemos dessas. Então isso é importante. Não vamos entrar nessas discussões. Como diria o pastor Edu, não vamos ficar nessas discussões tolas. Mas eu consigo imaginar tudo aquilo que ele fez. E eu tenho 31 anos hoje. Se vamos considerar que Paulo morreu com 62 anos, eu vivia a metade da vida de Paulo. Mas eu não consegui fazer metade das coisas que Paulo fez ainda. Eu não consegui ser metade do homem que Paulo era ainda. Mas Paulo, ele entendia coisas que eu ainda não entendo. Ele vivia coisas que eu ainda não vivo. E eu vou falar, essa é a grande bênção das mensagens. Essa é a grande bênção da palavra de Deus. O pastor falou para mim essa semana uma coisa que é muito interessante. Ele falou assim, olha, Samuel, a vantagem do pregador é porque ele te dá uma chave. Assim, ó, quando a gente fala assim, ah, meu, essa palavra é uma chave. Isso aqui é um segredo espiritual, isso aqui é uma verdade, isso aqui é uma revelação. Você recebe aquilo, meu irmão, ele te coloca à frente dele. Então hoje aqui eu estou ministrando, vou compartilhar com o seu coração. Depois disso você já está na minha frente. Você ganha tempo com isso. Então imagina, Paulo para falar assim que ele podia todas as coisas no Deus que o fortalecia, Paulo viveu uma série de experiências. Isso aqui ele escreveu porque ele viveu isso. E ele está me ensinando, você pode todas as coisas que ele fortalece, sem eu precisar viver tudo que ele viveu. Então ele me coloca numa condição de vantagem. Essa é a grande beleza, meu, essa é a grande bênção. Isso está nos impulsionando para viver uma vida com Deus. Então Paulo, ele pega aqui e fala assim, olha, todas as minhas fontes, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que acontece na minha vida, todos aqueles que são os meus alvos, o lugar onde eu quero chegar, o lugar de onde eu vim, tudo isso gira em torno de Deus. Então ele começa a colocar Deus como centro de todas as coisas. E olha só, talvez nós estamos aqui hoje, talvez você pudesse estar vindo aqui na igreja pela primeira vez, e você ouve isso e você já ganha, meu irmão, anos de vantagem. Isso te impulsiona a ser alguém em Deus. E o nosso grande problema é exatamente esse. Nós não conseguimos entender que a nossa força, ela vem de Deus. Nós até cantamos, aqui tem uma música aqui, que fala assim, na minha fraqueza, o seu poder se aperfeiçoa e me faz tão forte. Eu gosto dessa música. Eu ministro ela quase toda vez que eu canto. Gosto dela. Mas ela é uma verdade. Então, quanto mais eu estou fraco, quanto mais eu estou limitado no meu próprio eu, quanto menos eu tenho de mim mesmo, então aí o poder de Deus cresce nisso. Deus, ele encontra um espaço para trabalhar. Meu irmão, a ciência, ela coopera com Deus, sabia, né? Não é, a ciência não contradiz Deus, mas ela coopera com Deus. E a ciência ensina para a gente que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Hoje eu estava aprendendo isso. Eu tinha um dente que eu tinha extraído aqui, e foi tão bem essa auto-extração que tinha ficado um pedacinho da raiz ali dentro. Então o cara hoje foi extrair. E ele veio, meu irmão, com um negócio desse tamanho assim. Parecia um... que não é de picar gelo. Falei, rapaz, esse cara vai pegar meu dente assim, ele vai quebrar todinho. E vai só depois só ficar limpando. Quando ele tirou, meu irmão, saiu inteirinho assim. Eu falei, cara, o que você fez? Ele falou assim, não. É que dois copos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Eu fui lá, enfiei a espátula. Conforme a espátula vai entrando, o dente vai saindo. É normal, assim, não cortei nada. Tá só um baita de um buraco agora na minha boca, meu irmão. E eu tô bebendo sangue enquanto eu falo, mas tá tudo bem. Não tô enxugando sangue, tá, meu irmão? Tem água aqui, tá tudo bem, tá? Não vou desmaiar, fica tranquilo. Mas, meu irmão, é a mesma coisa. Que é o que a Mari tava falando aqui pra gente no sábado. No sábado da vigília. Se eu não pego o meu eu e tiro do lugar, então Deus não pode entrar ali e fazer dali a habitação dele. Então, se eu me fortaleço, se eu me sustento, se eu me embaso em outras coisas, então Deus, ele não tem um lugar para ser a minha rocha, ele não tem um lugar para ser o meu sustento, ele não tem um lugar para ser aquilo que me fortalece. Paulo entendia essa verdade, isso colocou ele anos à nossa frente, meu irmão. Mas ele traz essa verdade para que nós possamos estar lá com ele. Aí estava assim, Samuel, você está falando todas as coisas que o pastor pregou aqui na terça, eu sei. E essa é a grande bênção dessa mensagem, porque a partir do momento que o pastor estava explicando para a gente, porque Paulo, na condição humana dele, ele tinha toda a estrutura. E é muito legal você ver isso, porque Paulo, ele conseguia não ser arrogante e não caminhar dentro de uma falsa humildade. Porque ele conseguia falar em Deus isso. Olha, eu sou aqui o homem mais capacitado humanamente falando. Na hora você pensa, cara, Paulo era arrogante, né? Falar isso. Mas é uma verdade. Ele tinha um conhecimento, ele tinha o pedigree, meu irmão. Paulo tinha pedigree, ele tinha dupla cidadania, é verdade. Mas ele fala que todas as coisas que ele tinha na humanidade dele, ele reputava como nada. Existia uma glória muito maior e ele se rendia a essa glória muito maior. E quando ele reputava como nada, ele se esvaziava de si mesmo. Então ele poderia ser fortalecido por uma força, por uma glória maior, por um poder maior, por alguém maior. E esse alguém é Deus. E a grande questão é que nós não conseguimos caminhar dentro dessa verdade. Como eu posso ser esse homem? Como eu posso andar como Paulo andava, sendo fortalecido em todas as coisas por Deus? O nosso grande problema, meu irmão, e é tão simples isso, hoje você vai falar assim, Samuel, que mensagem simples. Você pode até dentro da simplicidade dela chamar ela de ridícula. De tão fácil que ela é. Mas é simplesmente uma questão de qual é a sua fonte, qual é a sua origem, da onde você retira as coisas. Se a gente vai lá no Salmo 87, no versículo 7, eu amo esse versículo também. É um versículo, hoje vai ser uma pregação de versículos, tá? Eu não vou ficar lendo textos muito grandes, não. Ele fala assim: e os cantores e tocadores de instrumentos cantarão, todas as minhas fontes estão em ti. Meu irmão, essa é a chave para viver essa vida que Paulo propõe para a gente. É quando nós adotamos o Senhor como fonte de todas as coisas. É quando todas as coisas, elas começam a girar em torno de Deus. Só que isso requer uma reflexão profunda nossa quanto a isso. Então, às vezes a gente vem aqui na igreja e nós falamos, Senhor, Tu és o Deus da minha vida, né? Canto aqui, que o Profs cantou belíssimamente com sua voz aqui, que nos elevou a presença do Senhor aqui. E a gente começa a cantar, senti, não há valor em mim. E é verdade, eu sou como um vaso de barro. Eu não tenho nada de precioso, mas o que me faz precioso é ter o Senhor. Então ele está falando, Senhor, o meu valor está em ter o Senhor dentro de mim. E nós cantamos isso. E eu lembro que também tinha uma canção que eu cantava, que era desse versículo, que falava assim, amado meu Senhor, estou aqui. Esqueci essa, mais uma frase. Aí falava assim, todas as minhas fontes estão em ti. Tu és a fonte, Senhor, Tu és a fonte, Senhor, fonte de vida. Cantava, meu irmão, porque essa é fácil de tocar no violão. Cantei muito. Só que a questão é nós realmente adotarmos isso. É nós conseguirmos implicar isso em todas as circunstâncias da nossa vida. O nosso grande problema é que a gente separa a nossa vida em áreas. Então, eu vivi muito esse papo assim. Falei assim, não, peraí, ó. Esquecendo aqui a parte espiritual. A gente falava isso muito. Falava assim, não, peraí, mas esquece assim, ó, a parte espiritual. Deixa aqui de lado. Não dá, meu irmão. Porque eu sou um espírito. Você lembra daquela frase? Eu sou um espírito. Eu tenho uma alma e habito num corpo. Eu sou um espírito. Você não, esquece aqui a parte espiritual. Vamos aqui na parte que da família falar. Deus tem que estar na minha família também. Ah, então espera, vamos falar aqui da parte profissional. Cara, Deus tem que estar no meu trabalho. Deus tem que estar no meu caráter. Então a gente trata Deus como se fosse uma coisa que acontecesse num momento. Então eu venho para um culto. E quando eu estou no culto, ali é a minha parte, a minha vida com Deus é ali. Como se quando eu estivesse com a minha namorada, com o meu namorado, com os meus filhos, com o meu chefe, Deus não estivesse mais ali comigo. Eu tento isolar as coisas. É uma coisa só. A minha vida com Deus é tudo. São todas as minhas expressões. Elas precisam manifestar um Deus. Elas precisam tratar acerca de Deus. Só que o nosso problema é que nós não fazemos isso. Enquanto Deus não for tudo, enquanto Deus não estiver em todas as coisas, como Deus pode me fortalecer em todas as coisas? Paulo falou aqui, olha, eu sei viver com pouco, eu sei viver com muito, eu sei viver com nada. Então Deus esteve com ele no pouco, Deus esteve com ele no muito, Deus esteve com ele em nada. Por isso então, só assim, consequentemente, eu posso dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O nosso grande problema é que nós não conseguimos provar desse evangelho. E quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que você é um fanfarrão, que você é um pecador, que porque o fulano lá vai... E eu vou falar, meu irmão, quando eu começar a falar de pecado, a gente vai começar a pensar em fumar, beber, se prostituir, você vai começar a pensar um monte de coisa, roubar. E não é disso que eu estou falando, meu irmão. Eu não estou querendo falar de nós numa condição da pessoa que não conhece a Deus, da pessoa que nunca entrou na igreja, da pessoa que desconhece completamente o que diz essa palavra. Talvez você não tenha vivido uma história com Deus, mas você já ouviu falar de um Deus, meu irmão. Muitas e muitas vezes. Porque todos vocês já vieram aqui muitas e muitas vezes. Então, quando eu falo assim, cara, Deus precisa ser tudo na sua vida. Aí você fala assim, mas é. Porque eu não bebo, porque eu não fumo. Aí você começa a falar todas essas coisas. Eu sou crente. Mas Paulo está falando aqui de uma forma de viver que nós na igreja não conseguimos. Imagina que quando eu falo de Deus ser tudo na nossa vida, eu falo de todas as coisas. Quando a Bíblia fala tudo, ela quer dizer tudo. Quando ela fala todas as coisas, são todas as coisas. Quando ele fala, tu és a minha fonte, ele não vai ser só a sua fonte na hora que você está adorando, ou só a sua fonte na hora que você tem que resolver um problema. Ele vai ser a sua fonte nas horas de prazer. Ele vai ser a sua fonte nas horas da sua dificuldade. Imagina Deus sendo todas as coisas. Só que nós não colocamos, nós não aplicamos nisso. Eu estou usando a palavra fonte, mas agora eu vou colocar uma outra palavra para que a gente possa entender melhor. Vou colocar nossa palavra como foco, tá bom? Mas que dá no mesmo. Pode colocar como fonte, como foco, como alvo. Que é muito engraçado, né? Porque ele é a fonte, mas ao mesmo tempo também ele é o alvo. Meu irmão, tudo vem dele e tudo termina nele. Ele é o alfa, ele é o ômega. A nossa história com Deus aqui, meu irmão, começou em Deus e vai terminar em Deus. Mas quando eu falo foco, fica mais fácil para a gente poder entender do que eu estou falando. Porque a gente não consegue viver uma vida plena em Deus, porque apesar de estarmos aqui no corpo de Cristo, apesar de nós caminharmos como igreja, nós não temos Deus como o grande alvo das coisas. Aí você fala assim, mas Samuel, você está meio louco, né, que você está falando. Porque eu não vou orar a Deus. Deus, eu quero destruir a vida do Léo Negão, pai, acaba com a vida dele. Eu não faço isso. Então, assim, quando eu oro para Deus, eu oro. Ô, Deus, abençoa o Léozinho, pai. Você está meio louco, Samuel. Mas a gente não consegue entender Deus na plenitude dele. A gente não consegue usufruir do que é uma vida com Deus, o desfrutar de uma vida com Deus. Porque Deus, meu irmão, Deus ele é grande, ele é completo, todas as coisas estão nele. Então, é como se eu conseguisse só desfrutar de uma parte do que é uma vida com Deus. É como se eu não acessasse todas as coisas que estão nele. E ele é o detentor de todas as coisas. É como se... Eu vou usar o exemplo aqui, vamos supor... Sai fora, Jéssica. Eu sou casado aqui com o Rafa. E é como se eu não me beneficiasse, como se eu não desfrutasse de todas as coisas do Rafa. Eu vou desfrutar da companhia do Rafa, que é muito boa. Eu vou me desfrutar da alegria dele. Eu vou desfrutar da presença dele. Eu também vou desfrutar do dinheiro dele. Vou desfrutar do carro dele, da casa dele. Se eu sou casado, eu tenho direito a tudo. O marido, que é o que a Mari também estava falando de sábado, o marido, ele tem um acesso completo à mulher, e a mulher é o marido, e a vida deles é uma vida só. Só que com Deus, eu fico acessando partes. Eu me movo a Deus como se eu não tivesse direito a todas as coisas, como se eu não pudesse. Mas isso não é porque Deus me limita, mas é porque eu me limito no meu relacionamento com Deus. É porque muitas vezes eu não quero um Deus completo. Eu quero o Deus em partes dele. Eu não quero o Deus que pode mudar o meu caráter, mas eu quero o Deus que pode me abençoar. Eu não me torno dependente. Isso não é dependência. Isso é ser um aproveitador. Meu irmão, será que se eu perguntar assim, ó, por que vocês estão aqui, quais seriam as respostas que eu ouvi? De repente, todo mundo ia ouvir, eu tô aqui para adorar a Deus, tô aqui porque eu amo a Deus, tô aqui para cultuar, vim aqui para morrer para Jesus. Mas, meu irmão, será que hoje quando você vê assim, eu falo assim, ah, Deus, tô precisando tanto disso. Ah, Deus, eu quero isso, eu vou orar. Meu irmão, quantas vezes você nunca orou assim? Imagina uma pessoa que nunca ora. Será que se eu perguntar assim, ó, quantas vezes você ora por dia? E nessas vezes que você ora, quantos minutos? Não vou nem falar de horas, quantos minutos você gasta orando? Só que eu posso falar, meu irmão, a gente trata Deus que nem se fosse São Longuinho. Quando acontece alguma coisa, você ajoelha ali onde você estiver, meu irmão, e você começa a orar na hora. Deus, move aqui, Pai, cuida disso. Cara, tô usando Deus, meu irmão. E eu vou falar, Deus abençoa a gente mesmo assim. Porque Ele nos ama, porque Ele é rico em misericórdia. O problema não está em Deus. Por que Ele vai continuar sendo Deus? Se depois que você orar, você conseguir, você der 300 pulinhos, meu irmão, Ele continua sendo Deus. Se você colocar uma faixa na porta da sua casa, agradeça a Deus pela graça alcançada. Meu irmão, você vai continuar sendo um cara que não vive uma vida com Deus. E Deus continua sendo Deus lá em cima. Imagina que, às vezes, até coisas legítimas que nós pedimos. Mesmo que eu faça assim, a Aline está doente, eu posso falar, Deus, cura aqui a Aline. Eu posso, porque Deus quer que eu seja participante disso. Eu posso orar e falar, Deus, eu vim aqui porque eu quero buscar poder de Deus. Cara, buscar poder de Deus, é pecado buscar isso, gente. Lógico que não. Fala, Deus, não, eu quero ser empoderado aqui pelo Senhor. Deus, eu quero, Deus, ser próspero aqui nessa terra. Não é pecado nenhum, irmão. Só que a gente está perdendo o nosso foco. A gente não consegue entrar na vida com Deus. A gente não consegue caminhar dentro daquela que é a proposta de Deus para a nossa vida. Então, a gente começa a buscar coisas que, na verdade, já existem. Imagina que todas as coisas já estão em Deus, meu irmão. Posso falar? A cura da Aline, ela está em Deus. A cura das pessoas que estão doentes está em Deus, meu irmão. Meu irmão, a prosperidade está em Deus. Você é próspero, meu irmão, você é rico. Meu irmão, você acha que você precisa fazer um jejum para ser rico, cara? Você já é rico, meu irmão. Só que nós vivemos buscando coisas erradas. E nós nos alimentamos de coisas erradas. Então Deus deixa de ser um centro. E Deus se torna um meio para nós conseguirmos coisas. E é isso que Paulo estava ensinando aqui. Deus deixou de ser um meio, mas Deus se torna a própria vida de Paulo. E numa mão de Deus existem riquezas, e na outra mão de Deus existem delícias. Por que que a gente busca as riquezas? Por que que nós buscamos as delícias? Se elas estão em Deus. É como se eu me casasse com o Rojo. Só para ter parte, porque o Rojo tem uma parte do Itaú, é do Rojo, assim, é tipo um sócio, assim. É como se eu casasse com o Rojo, não, eu vou casar com o Rojo, não pelo Rojo, mas para ter aquele negócio que o Rojo tem. Então, na verdade, eu não quero o Rojo, eu quero o que o Rojo tem. Então, o Rojo, na verdade, virou um meio para eu ter o que eu quero. E esse é o motivo pelo qual a nossa vida não anda, irmão. Esse é o motivo pelo qual eu não consigo ir para frente. No mesmo livro de Filipenses, só que agora no capítulo 3, a gente tinha lido o capítulo 4. Olha só, meu irmão, vamos ampliar aqui o nosso entendimento dessa palavra, tá? Filipenses 3:13 fala assim: irmãos, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que acontece, meu irmão? Quando a gente fala isso, a gente começa a pensar em dificuldades da vida. Então você, meu, esquecendo por que trás fica, então eu começo a esquecer dos pecados, eu começo a esquecer da acusação, eu começo a esquecer do mundo que me persegue, eu começo a esquecer daquilo que tenta me travar nessa terra, eu começo a pensar em coisas ruins, eu começo a pensar em perdas que eu tive, e eu falo, não, mas o que me faz continuar, mesmo com essa vida sofrida, é o meu alvo, então eu olho para esse alvo. Mas, meu irmão, eu acho que a gente já pode entrar numa outra dimensão dessa palavra. Quando eu quero me esquecer daquilo que para trás fica, eu quero me esquecer das coisas que eu quero. Eu me esqueço dos meus próprios desejos, eu me esqueço dos meus próprios sonhos, eu me esqueço das coisas que eu tenho prazer, eu me esqueço de qualquer outra coisa que não seja o meu alvo, que não seja o meu foco. Imagina nós virmos para cá e esquecermos tudo e só vivermos conectados em Deus. Imagina Deus ser o nosso pensamento quando nós acordamos, durante o dia e quando nós dormimos. Imagina quando nós comemos para a glória de Deus. Imagina quando nós dermos risadas para a glória de Deus. Imagina quando a glória de Deus for o grande motivador de todas as coisas que nós vivemos na nossa vida. Cara, isso é um outro nível de fé. Que é o que Paulo estava falando lá. Esse é um outro nível de dependência. Esse é um outro nível na nossa história. Então vamos começar a mudar aquilo que a gente pensa. Porque a gente coloca algumas coisas e isso de uma certa forma é conveniente para a gente. Meu irmão, num primeiro passo tudo bem, mas eu acho que Deus quer levar a gente para um outro nível de dependência dele. Num primeiro passo tudo bem, aquilo que fica para trás, as coisas que me deixam triste, começa a deixar para trás aquilo que te deixa feliz. Porque é fácil deixar para trás o que ficou triste, né, meu irmão? Aquilo que você quer esquecer, você deixa para trás mesmo. Quando você faz a mudança, meu irmão, você tá doido para deixar aquele cachorro lá que a sua mulher adora, mas fala, meu, não aguento mais. Ah, meu irmão, dia da mudança é o dia da alegria. Ah, amor, esquecendo das coisas que para trás ficam, vamos pro alvo aqui. Aí você vai embora, aquele cachorro fica. Aquelas plantinhas lá, aquela conversa de manhã. Você deixa tudo para trás, meu irmão. Deixar o que a gente não quer é fácil. Mas e deixar para trás aquilo que a gente quer por causa de um alvo? Aí a gente pode aprofundar ainda mais. Imagina quando coisas que são legítimas, coisas que Deus tem para a minha vida e eu deixo para trás. Eu falo, Deus, eu quero você. Que é a música que o Samuel Moraes canta para a gente aqui, com a gente, para a gente também, para Deus. Ele falou assim, olha, eu não quero ver anjos, eu não quero maná. Eu não quero milagre. Meu irmão, isso é legítimo, isso é de Deus pra gente. Eu até vivo isso, mas não é isso que eu estou buscando. Não é isso que eu estou procurando. Não esse é o motivo da minha oração. Não é esse o alvo da minha vida. É uma questão de alvo, é uma questão de foco, irmão. E isso acontece porque nós não temos o pleno conhecimento de Deus. Se eu conhecesse Deus e soubesse que as coisas estão em Deus, então eu só buscaria a Deus. Então imagina, meu irmão, eu vir aqui para buscar poder, meu irmão, quando eu poderia buscar Deus. Imagina eu venho aqui para buscar curas. Eu lembro que, meu irmão, vou falar para você assim, ó, eu sou pentecostal. Eu cresci numa igreja, meu irmão, que todo dia tinha cura. Meu irmão, eu cansei de ver gente enxergar, a gente andar. Eu vi essas coisas assim, cara, é inacreditável. E é muito bênção. E imagina assim, às vezes eu vivo assim, não, Deus, eu quero isso que ele tem. E Deus está falando assim, olha, eu tenho algo muito mais excelente do que isso. Eu tenho eu mesmo. Olha o nível que a gente está chegando. Não é mais uma questão de deixar o que é errado. Já não é mais uma questão até de deixar aquilo que é certo. Mas é uma questão de só querer Deus. E saber que Deus é um pacote completo de coisas, meu irmão. Deus é um combo, Deus é um kit completo. Todas as coisas já estão nele. E às vezes nós gastamos nosso tempo. Foi muito legal que a gente estava conversando esses dias aqui, acho que foi ontem. Acho não, tenho certeza, agora que foi ontem. E a gente estava falando sobre a santidade. E às vezes a gente fica gastando nosso tempo lá, meu. Eu falo assim, não, eu vou ser santo, aqui eu vou ser santo. Cara, eu ser santo é eu estar em Deus. Porque eu, não, eu, porque eu nem posso me santificar, irmão. Eu não tenho, meu irmão, você não tem poder para se santificar. Ó, quem fez edificar, vai lembrar disso. Porque a gente tinha uma aula que chamava santidade. Nessa aula a gente falava para você o que era santidade. E tinha uma aula que a gente chamava de santificação. Que são duas coisas diferentes. E na aula de santificação a gente explicava assim, olha, então, você não pode santificar a si mesmo. Eu sei porque eu dava essa aula, meu, não esqueço dela nunca. Imagina assim, até a santidade eu não, assim, meu irmão, mas assim, vamos ser inteligentes, tá, meu irmão? Vamos aqui ser maduro para receber isso. Não é que agora eu falo assim, ah, então beleza, agora, já que eu não posso, já que eu não tenho que buscar uma vida santa, meu, beleza, vou viver largado. Pô, irmão. Mas imagina assim, quando isso está em Deus. E quando eu falo assim, o dia que eu estiver em Deus. E foi muito legal, até a Ana estava ministrando esses no Coração Novo lá no, na Paulista, ela falava do em Deus. Assim, imagina, eu estar em Deus é estar em, é dentro. Então quando eu estiver dentro de Deus, imagina quando eu estiver lá no lugar do coração de Deus, quando eu habitar naquele lugar, então Deus vai me santificando ali. Então quando eu estiver lá, meu irmão, Deus vai me empoderando ali. Então quando eu estiver naquele lugar, Deus vai me prosperar. Então assim, ó, eu já nem busco mais para as coisas. Eu busco somente a Deus. Eu busco só um lugar no coração de Deus. Quando eu encontrar aquele lugar, quando eu encontrar aquela vontade, quando o meu desejo estiver lá, então eu vou ter todas as coisas. Então eu serei fortalecido em todas as coisas. Isso faz a gente repensar até mesmo as nossas orações. Aquilo que nós temos buscado, aquilo que nós temos orado, porque nós vimos aqui, meu irmão. Meu irmão, nada contra, eu vou falar assim, ó. É por isso que eu não quero uma ampliação de entendimento. Você fala assim, ah, então quer dizer que eu não posso mais jejuar por coisas? Pode jejuar, meu irmão. Só que o nosso problema é quando as coisas viram santinhos pra gente. Quando viram medalhões. Então você fala assim, ah, preciso de uma bênção, então eu vou jejuar. Quando Jesus fala assim para os discípulos, olha, que os discípulos foram expulsar, um pai falou assim, Jesus me ajuda, porque meu filho está ali endemoniado, e os seus discípulos oraram e não puderam expulsar. Aí Jesus vai lá e expulsa, e os discípulos falam, Jesus, mas por que o Senhor conseguiu expulsar e nós não conseguimos? Então Jesus explica, fala assim, olha, alguns demônios eles só saem com jejum e oração. Mas, meu irmão, isso está falando da vida que eu levo. Eu tenho que viver uma vida de jejum e oração. Não para expulsar demônios, mas por estar em Deus. Porque no poder de Deus eu expulso os demônios. Porque o jejum e a oração, eles não me empoderam. Mas eles me levam para um lugar mais perto de Deus. Porque eles me levam para dentro de Deus. Meu irmão, essas leituras que a gente está falando aqui, meu irmão, isso aqui não vai te tornar, por ela só, alguém mais sábio. Mas elas vão te levar para mais dentro do coração de Deus. E lá dentro você vai se tornar conhecedor do coração. Meu irmão, imagina você estar dentro do coração. Você vê tudo, meu irmão. Você quer conhecer alguém, conheça o coração dele. E você vai ver do melhor ângulo possível, do lado de dentro. Todas as coisas, elas querem nos empurrar para que nós possamos estar mas dentro de Deus, e essa mudança, esse entendimento, entender o que são esses alvos, isso começa a ampliar, e eu começo a desdobrar isso para todas as coisas da minha vida, os motivos pelo qual eu venho aqui, os motivos pelo qual eu oro. Poxa, meu irmão, talvez nós estamos aqui na igreja, mas no nosso coração, a nossa grande vontade não é buscar a Deus. Então posso falar, meu irmão, nós estamos na veia errada. Você está no lugar certo, você está na hora certa, mas você está aqui pelo motivo errado. Meu irmão, a aplicação do nosso coração é o grande fator determinante. Aonde o seu coração, onde você está aplicando o seu coração. Às vezes, meu irmão, a nossa fé aumenta quando a gente está passando por um tempo turbulento. Então, nessa época, meu irmão, você está crente demais. Nessa época, meu irmão, você ora como você não orou, você jejua. Meu irmão, até cedo você começa a chegar no culto. Porque você está em busca de alguma coisa. Então, você está aplicando o seu coração, mas você não está aplicando o seu coração a Deus. Você está aplicando o seu coração à sua necessidade. Deus deixa de ser o centro. É muito fácil nós tirarmos Deus do centro. É o que o dentista estava me explicando hoje. Dois corpos não ficam no mesmo lugar ao mesmo tempo. Se no seu coração, meu irmão, o centro não for Deus, você está colocando alguma outra coisa. E se você colocou alguma outra coisa, Deus nunca será o centro do seu coração. Deus se torna um meio para você chegar ao centro do seu coração. Meu irmão, eu conheci um Jesus na Bíblia que os milagres eram o meio para que as pessoas chegassem a Jesus. Que as palavras que ele trazia eram uma forma de trazer as pessoas para o coração dele. E hoje a gente faz o contrário. Nós usamos Jesus como um meio para nós chegarmos aos milagres. Meu irmão, os sinais, eles seguem os que creem. Então assim, meu irmão, o sinal não está na minha frente, o sinal está atrás de mim. Ele vem andando atrás de mim porque eu sou um cara que estou dentro do coração de Deus. E nós andamos atrás de moveres. Quando mover que tem que me seguir. Onde eu estou, está tendo mover. Por quê? Porque onde eu estou, Deus está. Porque eu estou dentro dele. Nós precisamos ampliar o nosso entendimento do que é estar em Deus. E sabe o que acontece? Como nós não entendemos isso, porque nós não conhecemos a Deus, porque nós não sabemos desfrutar do que é ser filho de Deus, nós nos cansamos. Porque eu vou falar, meu irmão, uma hora você começa a se cansar dessa vida. Ainda que Deus atendesse todos os seus pedidos, ó, mais uma música, ó, meu irmão, a gente está cantando bem a palavra aqui. Ainda que todos os meus pedidos fossem atendidos, meu irmão, uma hora você cansa dessa vida, porque isso não é vida. Aí o que acontece? Você se cansa porque você trabalha muito, porque você se torna uma pessoa fazedora. O pastor estava falando disso aqui na terça-feira. Quando nós nos apoiamos no nosso conhecimento ou na nossa força, a nossa vida é em cima delas. Então, eu vivo pensando, ou eu vivo trabalhando, ou eu vivo me esforçando. E, meu irmão, todo esforço cansa. Eu digo isso como prova da minha vida. Toda vez que eu faço alguma coisa de esforço, meu, eu fico cansado logo em seguida. Subi escada, meu irmão. Até para comer. Um dia que eu fui pegar umas bananas milanesas lá, meu irmão. Quando eu cheguei na décima, eu estava cansado. Eu tive que dar uma respirada. Tomei um golinho assim de coca. E aí... suei. Um dia que eu fui pegar o prato lá no buffet, vim pra mesa, eu cheguei suado na mesa. Esforço cansa, meu irmão. E posso falar, um dia você vai se cansar. Porque a grande consequência dessa vida é a sua vida nunca andar. Essa forma de viver faz com que você nunca saia do lugar. Você não cresce, meu irmão. Você anda muito. Você envelhece, mas você não cresce. Você não amadurece. Por isso tem velho que parece um bebezão. Tem uns velhos que parecem bebezão, meu irmão. Na fé. Pode ser manhoso, não tem problema. A gente não amadurece. A gente passa muito tempo, mas a gente cresce pouco na graça. A gente cresce no conhecimento. A gente não cresce em Deus. A gente não consegue amadurecer. E uma hora você vai se revoltar. Porque você vai ver que você nunca cresceu, meu irmão. Isso vai gerar frustração. Isso vai gerar cansaço. Por quê? Por culpa de Deus? Não, porque nós não soubemos aplicar o nosso coração. Nós aplicamos o nosso coração em coisas, em pedidos, em desejos, mas nós não aplicamos o nosso coração em Deus. Tem uma passagem muito legal em Daniel, no capítulo 10. E, meu irmão, ela é tão poderosa e ela traz para a gente, assim, uma chave tão especial para a gente conseguir entender como viver nesses dias que nós vivemos. Daniel capítulo 10, no versículo 12. Porque é muito legal, Daniel, ele orava, meu irmão. Orava, e coisas aconteciam, e assim, Daniel precisava daquilo. Daniel precisava de uma resposta, Daniel precisava de um resgate, Daniel precisava de uma salvação. Meu irmão, Daniel foi levado num tempo que ele era cativo. Daniel, ele foi obrigado a viver uma vida que não era a vida dele. Mudaram toda a história dele, mudaram a cultura dele, mudaram o nome dele, mudaram os valores dele, estavam tentando mudar os conhecimentos dele. E o principal, estavam tentando mudar o Deus dele. Colocaram um Deus para que os homens adorassem. Tinha uma estátua, e os homens tinham que adorar aquela estátua. Os homens foram impedidos de orar a Deus. Meu irmão, você acha que Daniel precisava de coisas? E Daniel orava. E talvez nós pensamos assim, cara, Daniel... Daniel pedia muitas coisas para Deus. Mas um dia Daniel tem uma visão de um homem. E nessa visão, Daniel recebe a resposta de Deus. Eu vou até começar a ler do versículo 11. Meu irmão, eu vou começar do 8. Porque é muito linda essa passagem. Fala assim: fiquei, pois, eu só, e tive esta grande visão, e não restou força em mim, e desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força. Daniel se enfraqueceu de tão gloriosa aquela visão. Contudo, porque ele já tinha se desfalecido, mas ele ouvia ainda. Ele fala: contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo as suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido, e certa mão me tocou e fez com que me levantasse, e tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E ele disse: Daniel, homem muito amado, atende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eu te fui enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu pus-me em pé tremendo. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O coração de Daniel, todas aquelas orações, toda a vida que Daniel vivia, o coração dele estava aplicado em conhecer a Deus e se humilhar diante de Deus. Meu irmão, você acha que Deus não é suficientemente poderoso para cuidar da gente? Eu vou falar para vocês, meu irmão, como disse Paulo lá em Filipenses, eu não julgo ter alcançado ainda isso, mas eu tento viver uma vida dependente de Deus. E, meu irmão, essa semana Deus está me surpreendendo tanto. Meu irmão, é recurso que aparece do nada, assim, ó, me pergunta de onde veio esse recurso. Eu não sei. Rapaz, hoje de manhã, ó, eu ia falar que hoje está aqui para não me deixar mentir sozinho, mas ele já não está mais aqui. Agora eu vou mentir sozinho. Eu tava hoje de manhã, tava com o Roger, eu falei assim: Roger, meu, me vende seu celular aí, cara, me faz em 48 prestações, cara, preciso comprar um celular, meu celular tá ruim, não sei o quê. Meu irmão, ganhei um celular, meu irmão, mas não é que eu ganhei um celular novo, eu ganhei um celular na caixa hoje, na caixa, assim, ó, fechado, meu, tá com lacre lá. Eu falei: rapaz, Deus é muito bom, cara. Meu irmão, você acha, assim, que é difícil pra Deus cuidar da gente? Jesus falou: olha os lírios dos campos, eles tecem, eles fazem roupa? Não. Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como eles. Para nós sermos cuidados por Deus, meu irmão, é tão simples. Deus cuida da gente, mesmo quando nós ainda nem estamos nele. Deus é tão bom, Deus nos ama tanto, meu irmão. Só que nós aplicamos o nosso coração ao cuidado de Deus para com a gente. Eu fico orando: Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Deus fala: cara, eu já estou cuidando. Desde antes de você nascer, eu já cuidava de você. Aplica o seu coração em me conhecer. Aplica o seu coração em se humilhar perante a mim. Meu irmão, imagina a revolução na nossa vida com Deus que isso causa. Imagina a revolução nas suas orações quando você está aqui na igreja. Porque a gente vem aqui na igreja e a gente ora: Deus, cuida dessa causa. E Deus fala assim: aplica o seu coração em me conhecer. Gaste mais tempo conhecendo a Deus. Ou melhor, meu irmão, gaste todo o tempo da sua vida conhecendo a Deus. Gaste todo o tempo da sua vida buscando a Deus. E sabe o que vai acontecer, meu irmão? Você vai ser surpreendido por uma voz do céu, por uma mão te tocando. E Deus vai falar assim: você é o meu amado, eu vim aqui por causa da sua oração. Sabe por que nós não vivemos experiências como essas? Porque nós não fazemos orações como essa. Sabe por que nós não conseguimos conhecer a Deus dessa forma? Porque o nosso coração não está aplicado em conhecer a Deus. Olha como uma coisa é conectada à outra. Eu peço mal porque eu não conheço a Deus. Mas eu não conheço a Deus porque eu peço mal. Se eu começar a pedir bem, meu irmão, eu vou conhecer a Deus. E aí eu vou começar a pedir melhor ainda. Eu não preciso mais buscar o poder, porque o poder está em Deus. Então eu só estou dentro de Deus, meu irmão. É que nem aquele super-herói japonês que eu via. O cara vinha com uma navezinha desse tamanho, entrava num robô gigante, cara. O cara matava todo mundo, destruía Tóquio. O Changeman, o Jaspion, todos eles são iguais, tá, meu irmão? Tinha o Dylion, tinha o Flash King, tudo, meu irmão, todos eles eram iguais. Entrava um carinha desse tamanho, meu, num robô desse tamanho aqui. Aí o cara começava a destruir, chutava as montanhas, o cara nos postes, nas casas. Uau, imagina assim, quando eu estou dentro de Deus, meu irmão, eu tenho tudo que está lá dentro. Eu toco tudo, eu tenho acesso a tudo, eu posso me utilizar de tudo. E Deus é tão bom que é isso que Ele quer, porque Ele quer que você participe disso. Ele fala: olha, entra aqui em mim. Eu vou falar assim, ó, a cura da Aline, você, eu, tá em mim, mas eu quero que você seja participante, então vai lá, põe a mão nela assim, ó. Aí você vem aqui, gigante guerreiro, dá, Leão, e ora por ela, meu irmão, e ela sai curada. Né, meu, Deus aqui é uma baita experiência. Mas imagina um Deus tão bom, meu irmão, que ele nos dá todas as condições, e ele fala assim, ó, entre em mim, vem aqui pra dentro que você vai ver o que é bom. Só que, e para a gente entrar em Deus, é só nós nos aplicarmos a Deus. É nós fazemos como Daniel, são as nossas intenções. É por isso que tudo é coração, irmão, tá vendo? Não tem jeito, a gente tem que falar isso aqui toda palavra. Porque é a questão da sua intenção de estar aqui, porque é a questão da intenção da sua oração. Meu irmão, existem coisas que são legítimas, não é pecado, mas a gente perde tempo com elas. A gente perde tempo com aquilo que está no tempo. Gaste seu tempo com aquilo que está fora do tempo, meu irmão. Gaste seu tempo no eterno. Gaste seu tempo lá no céu. Gaste seu tempo em conhecer a Deus, meu irmão. Vou falar, meu irmão, ainda que nós gastemos uma vida inteira, a gente não vai conseguir conhecer a Deus na plenitude dele. Mas só de estar lá dentro, meu irmão. Ah, cara, quando a igreja chegar nesse dia, meu irmão, ninguém vai poder segurar a gente. Para a glória de Deus. Sabe por que não existe reino de Deus? Porque nós não buscamos o reino de Deus. Nós buscamos o nosso reino. Porque quando a minha oração não está aplicada ao coração de Deus, ela está aplicada ao meu coração. Então eu deixo de buscar o reino de Deus, eu começo a buscar o reino do Sam. E você busca, o Presby busca o reino do Jarzon, reino do JJ. Não, JJ não pode mais chamar. Reino do Jarzon. Rafinha busca lá o reino do Rafa. E é esse reino que a gente busca. Se nós aplicássemos o nosso coração e buscar o reino viria. A gente até pensa que está buscando coisas, mas a gente está buscando coisas nossas. Sabe por que não existe justiça? Sabe por que a igreja não traz justiça? Porque a igreja não está buscando o reino. Sabe por que a igreja ela não está trazendo alegria? Porque a igreja não busca o reino. Sabe por que não existe paz? Porque a igreja não está buscando o reino. Eu oro por aquilo que eu entendo ser paz. Eu oro por aquilo que eu entendo ser alegria. Eu oro por aquilo que eu entendo ser justiça. Mas se eu orasse, Deus, eu quero o teu coração. Eu quero estar lá dentro do seu coração. Eu vou conhecer o que é paz, o que é justiça e o que é alegria segundo o coração de Deus. Então ali eu vou começar a manifestar aquilo. Eu não vou nem mais precisar buscar. Quando eu conhecer, eu já vou manifestar. Porque eu estou lá dentro do coração dele. Porque a minha vida já é a vida dele. E é muito legal entender essa questão de reino, porque em Mateus no capítulo 6, prometo que eu estou acabando, tá, gente? Em Mateus no capítulo 6, no versículo 31, eu leio aqui para vocês, fala assim: portanto, não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, pois os gentios procuram todas essas coisas, de certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Ele fala assim, meu, não se preocupa buscando isso, porque Deus sabe o que você precisa. E se você é cuidado por Deus, meu irmão, não vai faltar, fica tranquilo. E aí ele fala no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, todas as coisas é tudo. Então imagina, se eu só me aplicar em conhecer a Deus, todo mais que precisa acontecer no mundo vai acontecer naturalmente. Porque o mundo está no controle de Deus. Nada foge do governo das mãos dele. Sabe, meu irmão, para mim é até engraçado estar pregando isso, porque eu vou falar, meu irmão, o cara mais incrédulo que eu conheço na minha vida sou eu mesmo. Eu acho, às vezes eu olho e falo assim, cara, eu sou muito sem fé. Eu já falo, pastor, eu sou incrédulo. Eu já falo para ele, porque eu conheço que eu sou. Mas, meu irmão, é tão lógico isso. Quando eu penso, cara, por que eu gasto meu tempo em buscar coisas que estão no controle de Deus? Meu irmão, se não cai uma folha da árvore, sem Deus permitir, para que eu vou ficar orando? Deus, segura essa folha, Pai, em nome de Jesus, eu vou jejuar para essa folha. Cara, a folha está na mão de Deus. Ele sabe. Eu falo assim, Deus, eu quero o teu coração. Porque quando eu entender o teu coração, a hora que aquela folha cair, vai estar bem caída. Para Deus, olha, caiu bonita essa folha aqui. Caiu do jeito que o Senhor queria. Eu vou parar de me preocupar com coisas banais. Eu vou parar de me preocupar com coisas desse mundo. Eu vou parar de me preocupar com coisas que até parecem de Deus, mas na verdade, meu irmão, quando tá fora do controle dele, não é de Deus. Então, se eu me mover no controle dele, é de Deus. Eu não vou mais querer mover Deus em meu favor. Meu irmão, como vai ser o reino de Deus se é eu que estou escolhendo o que vai acontecer? Mas quando eu só buscar o reino, quando eu não buscar mais nada, quando eu só buscar o coração de Deus, todas as outras coisas vão acontecer, meu irmão. Porque nada foge do controle de Deus. O Salmo 90, no versículo 12, esse é um dos versículos que eu mais gosto na minha vida, meu irmão. Ele fala assim pra gente: ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que nós alcancemos um coração sábio. Esse é o nosso problema, irmão. A gente não sabe viver. A gente não sabe aplicar a nossa vida. Ele fala assim: olha, me ensina a viver de uma forma que eu viva a Deus da maneira certa. Da maneira que eu cresça, da maneira que eu seja maduro, da maneira que eu seja sábio. E isso eu só vou conseguir, meu irmão, quando eu estiver no coração de Deus. A nossa oração tem que ser assim: Deus, me ensina o caminho do teu coração, Pai. Eu não quero mais perder o meu tempo com outras orações. Meu irmão, eu fiquei pensando nisso ontem. Eu falei: Deus, e como eu faço tudo errado, Pai? Como eu gasto o meu tempo? Como eu gasto as minhas energias? Como eu gasto a minha força da forma errada? Só existe uma oração a ser feita, meu irmão. Só existe um lugar que nós temos que chegar, meu irmão. Só existe uma meta para a nossa vida. É entrarmos no coração de Deus, meu irmão. Deus, me ajuda, Espírito Santo, a viver de uma forma que eu alcance esse coração, Deus. Me ensina a contar os meus dias, Deus. Me ensina a viver aqui nessa terra, Pai, de uma forma que eu me aproxime do Senhor. Me ensina o caminho, Pai, para o teu coração. Eu não quero mais que o Senhor seja um caminho para o meu coração, mas eu quero encontrar um caminho para que eu entre no seu coração. Meu irmão, se nós mudarmos isso na nossa vida, então nós vamos começar a estabelecer o reino dos céus. Nós vamos começar a viver no reino. Nós estaremos lá dentro, nós vamos expressar esse reino. Então, isso é o reino vindo aqui. Mas hoje é o primeiro passo, sou eu mudando. Sou eu entrando. Sou eu mudando algo em mim. Em nome de Jesus, meu irmão, feche seus olhos, curve sua cabeça. Deus, eu não quero mais, Senhor, buscar outras coisas que não sejam o Senhor, Pai.